violência seja de qualquer jeito. Mais forte que meu armamento é meu argumento. Não seja tolo, é bem melhor. Bem melhor. Se ligue no meu papo ou será pior. Olha o taticão já tá colando aí. Eu tô saindo fora, não vou ficar pra assistir. Eu já sei o que eles querem e vocês também. Insistindo que eu não sei, você sabe bem. E quem não fala e é calado está desarmado. Meu arsenal de ideias é muito mais pesado. E está fora de alcance de ser comparado. Dos lugares onde eu chego, eu sou bem chegado. Meu papel é 10 é de mente, sou considerado. Não jogo conversa fora, e você tá ligado. Meu aliado branco vai que vai mandando recado. Fique bem longe desses tipos, do tipo folgado. Deixa sua cabeça com esse papo furado. Conversa mole, só lá que engole. E na hora da parada é o primeiro que corre. Manos errados é o seguinte, são aqueles caras que querem ser conscientes e não sabem o que fala, mudando de ideia antes que eu esqueça. Queremos sua cabeça. De nós eu darei pancada. E se você quiser entrar na nossa parada, enquanto o branco gira o prato, estou mandando brasa. Seja esperto, espero que entenda que eu digo. Pelo contrário, caralho, você está fudido. Aonde eu vivo, quem vive mais tempo é quem saca primeiro. É, não dê vacilo, que senta o peito. Justiça seja feita, eu peço pra você. Não mexa comigo, que eu não mexo com você. Agora vai um toque antes que eu esqueça. Queremos sua cabeça. Yeah.